andrecedesmoral.com.br. Elas falaram a mesma língua, tudo que chegou do nada. Sem tirar nem você era tudo que faltava. Virei um bobo que um dia eu critiquei. Cachaça, faios e esqueminhas virou ex. A vida de solteiro fica pra outra vida. Quero que você seja pra sempre minha figurinha repetida. Nega, responde uma coisa pra mim. Ser o meu pazinho, o meu lovezinho, pra morar na cama e dormir só um pouquinho. Quer ser o meu pazinho, o meu lovezinho, pra morar na cama e dormir só um pouquinho. Nega, responde uma coisa pra mim. Quer ser o meu pazinho, o meu lovezinho, pra morar na cama e dormir só um pouquinho. Ser o meu pazinho, o meu lovezinho, yeah, musicão. E pra cantar comigo, ela, Tamara Novaes, Boteco das Amigas. Deixa comigo ali, ô, simbora comer água, neguinho, e chama na pressão. Que as nossas bocas já se conheciam. Durante o beijo elas falaram a mesma língua. Com tudo que chegou do nada, sem tirar nem você era tudo que faltava. Virei a boba que um dia eu critiquei. Cachaça, farra, esqueminhas, heroês. A vida de solteira fica pra outra vida. Quero que você seja pra sempre minha figurinha repetida. E nego, responde uma coisa pra mim. Quer ser o meu parzinho, o meu lovezinho, pra morar na cama, mas dormir só um pouquinho. Quer ser o meu parzinho, o meu lovezinho, pra morar na cama e dormir mais um pouquinho. E nego, responde uma coisa pra mim. Quer ser o meu parzinho, o meu lovezinho, pra morar na cama e dormir mais um pouquinho. Vai ser o meu parzinho, o meu lovezinho, pra morar na cama e dormir mais um pouquinho. André Cedes, o Moral de Ibicoara.